Você vai ouvir agora, programa Caminho Santo. Apresentação, pastor Lincoln Galvão e pastor Hélder Rodrigues. Caminho Santo. O espaço para as novidades do mundo evangélico. Mensagens de fé, pedidos de orações. A sua participação através de e-mails e cartas. Caminho Santo. Queridos ouvintes, que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Louvamos a Deus por mais um dia poder chegar diante de você, falando do amor de Deus, falando que servir a Deus é uma bênção, é um privilégio. Quando você intenta agradar a Deus na casa do Senhor, sendo abundante na obra do Senhor, saiba, Deus faz com que você seja próspero, que você seja feliz. A Bíblia diz para nós, 1 Coríntios capítulo 15, verso 58, sede abundantes na obra do Senhor, porque no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Isso aconteceu na vida do rei Ezequias, porque ele foi reconstruir o templo, ele foi fazer com que a casa do Senhor fosse restaurada, consertada, e a Bíblia diz que Deus fez prosperar todas as obras das mãos do rei Ezequias. Segundo Crônicas, capítulo 31, no verso 20, diz assim: assim fez Ezequias em todo Judá, fez o que era bom, reto e verdadeiro perante o Senhor seu Deus, e em toda obra que começou no serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos, para buscar a seu Deus de todo o coração, ele o fez e prosperou. Prosperou por quê? Porque o povo ofertava na casa do Senhor, o povo trazia ali seus dízimos, as suas ofertas, e Ezequias, com aquele dinheiro, ele construiu o templo, ele reformou o templo, consertou o que tinha que ser consertado, e houve fartura e abundância. Diz ainda aqui no verso 10, então o sumo sacerdote Azarias, da casa de Zadok, ele respondeu: desde que se começou a trazer à casa do Senhor essas ofertas, temos comida, nos temos fartado delas, e ainda sobra em abundância, porque o Senhor abençoou o seu povo, e esta grande quantidade é o que sobra. Amados, ofertar na casa do Senhor gera sobra. Faça isso e você vai ver a abundância de Deus na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar agora com o pastor Hélder. Desde já, receba você a bênção de Deus na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Santo e bendito seja o nome de Deus. Vamos nos colocar diante do Senhor. Pai, quantas pessoas estão passando necessidades. Quantas pessoas estão, Senhor, com dificuldade financeira, endividadas, enredadas, Senhor, por falsas promessas, ou caíram no conto do vigário por conta da avareza e da soberba. Mas eu quero clamar a Ti. Tenha misericórdia do Teu povo. A Tua palavra diz que aquele que toma emprestado se torna escravo daquele que emprestou. E o Senhor nos chamou para vivermos livres. Então, Deus, toda opressão, toda falta de liberdade, que o Senhor possa abrir as portas e as comportas dos céus, para que a Tua graça e a Tua glória se manifestem. Nós repreendemos Jesus, o devorador, e pedimos que o Senhor traga sabedoria, contentamento e gratidão aos seus filhos, para que eles vivam diante do Senhor de uma maneira santa, poderosa e abundante. Nós te abençoamos e pedimos que o Senhor Deus abençoe a cada um que nos ouve neste momento, as suas finanças, em nome de Jesus. Seria de mim se não me houvesse alcançado. Vou onde estaria hoje se não me houveras perdonado? Tendria vazio em meu coração, vagaria sem rumo, sem direção. Se não fuera por tu graça e por tu amor, se não fuera por tu graça e por tu amor, seria como um pájaro herido que se muere no suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu deseo, por tu amor. Si no fuera por tu gracia, por tu amor. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por sabemos que sin ti no tendríamos nada, oh Dios. Pero tú por tu misericordia nos has alcanzado. Por tu gracia nos has hecho libres. Por eso te bendecimos. En esta noche. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Gracias, Señor, por tu gran amor y tu misericordia para con nosotros. ¿Cuántas personas vivem endividadas? A dívida traz tormentos. A dívida, sobre uma ótica, ela é uma maldição. A palavra de Deus diz: aqueles que obedecem receberão bênçãos, emprestarão e não tomarão emprestado. Muitos estão endividados porque não souberam se planejar, porque gastaram mais do que deveriam. Têm uma postura e uma atitude avarenta, desejam mais e mais e mais e nunca se saciam. E, como se fosse pouco, o próprio mundo destoa, mostra, ensina que nós valemos por aquilo que temos. sendo que na realidade nós valemos por aquilo que somos. Então, que você possa viver uma dimensão tão maravilhosa e poderosa, que Deus é o Deus que supre as nossas necessidades. Mas muitos estão passando por lutas e tribulações porque querem, desejam muitas coisas. Uma coisa é uma necessidade e outra é um desejo. Uma necessidade é comer. O desejo é comer um filé mignon. Uma necessidade é beber água. A outra é falar que eu só quero tomar sucos caros. Uma necessidade é moradia. O outro desejo é ter uma casa de 2, 3 andares, uma banheira de uma hidromassagem. Você até pode ter isso. Mas a questão não é se você merece ou não. É se você tem capacidade econômica para isso. E se você não tem a capacidade financeira para ter determinados luxos, então a palavra de Deus nos ensina que grande fonte de contentamento, grande fonte de lucro, melhor dizendo, é o contentamento chamado a piedade. O que você precisa fazer é sondar o seu coração. Porque se você gastar mais do que você ganha, você sempre estará no vermelho. Imagine que você ganhe R$1.000 e gaste 1.200, você está no vermelho. E se você ganhar R$10.000 e gastar 11, você está no vermelho. E se você ganhar R$50.000 por mês e gastar R$55.000 por mês, você continua no vermelho. Então, meus queridos, que nós vivamos esta dimensão tão graciosa e poderosa. Deus supre as nossas necessidades, mas nós precisamos colocar o nosso coração diante do Senhor, sondar a nossa mente para ver se não estamos sendo avarentos, se não estamos gerenciando mal aquilo que chega às nossas mãos. Porque o salmista diz, eu já fui moço e agora sou velho e eu nunca vi um justo desamparado ou a sua descendência mendigando o pão. Que você viva esta realidade de ter um contentamento, de aprender a ser fiel ao Senhor nos dízimos e ofertas, e você verá o quanto Deus fará na sua vida. Estamos apresentando Caminho Santo. Voltamos a apresentar Caminho Santo. Você vai ouvir agora Pastor Lincoln Galvão. Queridos ouvintes, nós estamos meditando sobre a vida de Josué, as atitudes que ele teve para conquistar Jericó, aquela cidade que era o primeiro sinal da conquista da terra de Canaã, aquele concurso público que você quer fazer, aquela empresa que você quer montar, aquele casamento abençoado que você quer ter. Qual é a Jericó que você quer conquistar? A Bíblia diz, no livro de Josué, capítulo 3, no verso 5, que a postura principal na vida minha e na vida sua chama-se santidade. Quando você dedicar o seu coração a Deus, quando você meditando na palavra de Deus, não cessando de falar nela nem de dia e de noite, o Senhor fará prosperar tudo aquilo que você deseja. E aqui está escrito o seguinte, Josué, capítulo 3, verso 5. Disse Josué ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. E a palavra de Deus diz aqui, meus amados, que os homens, eles se santificaram, eles se consagraram 3 dias buscando a face do Senhor. Diz a palavra de Deus que os sacerdotes, eles carregando a arca, porque você deve ir em direção ao teu objetivo, quando você sentir a presença de Deus, quando você souber que Deus está contigo. No livro de Êxodo, capítulo 33, verso 14 e 15, Deus tinha dado uma ordem a Moisés, falando, Moisés, conquista as nações. E Moisés diz, Senhor, se a tua presença não for comigo, que eu não tire o pé do lugar. Então, quando você convidar a Deus, Deus, vem comigo. E você em santidade, você em jejuando, você sentir Deus já me abençoou, aí você parta para conquistar os teus objetivos. Porque a Bíblia diz assim, então disse o Senhor a Josué, hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibas que como fui com Moisés, assim serei contigo. E disse mais Josué, Nisso conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e lançará diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, fariseus, gergaseus, amorreus, jebuseus. Eram 7 nações, meus amados, mais poderosas belicamente do que Israel. Israel, eles não tinham ali as ferramentas, eles não tinham espada, eles não tinham lança, porque quando eles saíram do Egito, os egípcios, eles não deixavam, a palavra de Deus registra isso no livro de Gênesis e de Êxodo, nenhuma ferramenta nas mãos dos egípcios, porque sabiam que poderia ser usado contra eles. Então eles astutamente tiravam qualquer material que pudesse ser usado contra eles, mas diz que eles tinham o quê? A presença do Senhor. Eles se santificaram. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no vosso meio. E diz que Josué toma 12 homens e diz assim: tomai, pois, agora 12 homens de cada tribo de Israel e um de cada tribo, porque há de acontecer que quando a planta dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor de toda a terra pousarem nas águas do Jordão, serão elas cortadas. E tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as ribanceiras todos os dias da cega, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão muito longe da cidade que fica ao lado, e as que desciam do mar do Arabá, que é o mar salgado, foram de todas cortadas. Então passou o povo de fronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Queridos, quando você tem uma vida de santidade, Deus é aquele que vai operar em teu favor. Bem nenhum o Senhor sonega aos que andam retamente. E diz a palavra de Deus que em seguida Josué, ele faz de novo a aliança com Deus, ele faz a circuncisão em todos os homens, porque nenhum daqueles homens tinham sido circuncidados. E aí, o que significa isso? Eles trazem à memória a Páscoa. A Páscoa foi quando eles já saíram do Egito. Eles viram ali o livramento de Deus, a morte dos primogênitos do Egito, as 10 pragas, Deus abrindo o Mar Vermelho, e eles colocaram no coração deles o quê? Puxa vida, Deus é conosco, Deus é aquele que vai nos fortalecer. E a Bíblia diz ainda que Josué, ele teve uma postura de inteligência, porque ele, quando foi atacar Jericó, ele atacou com todo o seu exército sadio. A Bíblia diz aqui, no capítulo 5, no verso 8, tendo sido circuncidada toda a nação, ficaram no lugar do arraial até que sararam. Você não parta para atacar os seus inimigos sem que você esteja sarado, sem que você peça perdão dos teus pecados, sem que você se conserte diante de Deus. Você tem que estar numa postura de santidade para que você conquiste. E você saiba que Deus é aquele que diz: nunca te deixarei, nunca jamais te abandonarei. E o Senhor Jesus, porque tem aqui no capítulo 5, a partir do verso 13, mostra que o Senhor Jesus se apresenta como um anjo, príncipe do exército do Senhor, porque Josué se prostra e o adora. Existe na Bíblia um estudo chamado Teofania, que são o nome de Jesus no Velho Testamento. E aqui o Senhor Jesus se apresenta para Josué, falando o seguinte: estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se a Josué a ele e lhe disse: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: não, eu sou o príncipe do exército do Senhor, acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou, e lhe disse: que diz meu senhor ao teu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça a sandália dos pés, porque o lugar em que está é santo. Jesus é aquele que sempre vai colocar a santidade na tua vida. A Bíblia diz no Salmo 81:13, se o meu povo andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo, deitaria a mão contra os seus adversários. Então o Senhor é aquele que te chama sempre em santidade. E o que é que Deus te promete? Josué, capítulo 6, verso 2. Então disse o Senhor a Josué, olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Deus, ele está falando para você, assim como eu fui com Josué, eu vou ser com você. Entreguei na tua mão Jericó, aquele teu sonho, aquilo que você quer. Por quê? Porque o Senhor Jesus é aquele que vai pelejar por ti. Não te deixará, nem te desamparará. Deus te abençoe e conquiste aquilo que o Senhor tem para você. Fique na paz do Senhor e até a semana que vem, se o Senhor assim nos permitir. Você vai ouvir agora, Pastor Helder Rodrigues. Meus queridos, vamos meditar na palavra de Deus em 1 Coríntios 9:24, que diz: vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcance o prêmio. Todos que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Paulo tinha uma compreensão clara do seu chamado, da sua vocação, do propósito de vida dele. E aqui ele faz uma analogia com os atletas. O que me impressiona nos atletas é o profundo desejo pelo esporte. É o amor que eles têm pelo esporte, a paixão visceral que eles têm pelo esporte. E um segundo aspecto é uma abnegação ferrenha, um compromisso visceral, um labor constante, um treino incessante. Ou seja, eles de fato têm o desejo profundo e o compromisso condizente a isso. E por que eles fazem isso? Para ter uma recompensa provisória, uma coroa perecível. E nós, cristãos? Nós teremos uma coroa incorruptível. Então, qual deve ser o tamanho do nosso compromisso com o reino de Deus e com a vocação celestial que Deus tem a cada um de nós? Conhecer o propósito, a vocação do Senhor nos levará a uma missão, nos levará à ação, um compromisso e uma realização sublime. Paulo, ele é claro, ele diz: eu não corro como quem corre sem alvo. Eu não luto como quem esmurra o ar. Porque os propósitos de Deus na nossa vida, eles trazem um novo significado à nossa existência. Deus é um Deus de propósitos. Tudo que foi criado por Deus há propósitos. Muitos dos propósitos do Senhor nós não compreendemos e não discernimos por conta do pecado. Mas Deus tem prazer em revelar os propósitos deles na nossa vida. E eu poderia trazer alguns propósitos que Deus tem para todo cristão. O propósito de adorar, de amar, de servir, de ser uma bênção, de testemunhar o amor e o poder de Deus. Mas você pode me perguntar, quais são os propósitos específicos que Deus tem na minha vida? E como que eu vou conhecê-los? Em primeiro lugar, você precisa conhecer a palavra de Deus. É a palavra que nos norteia aquilo que Deus deseja para nossas vidas. Em segundo lugar, andando com Deus. Ou seja, adorando, orando, jejuando e obedecendo a Deus, você vai conhecer os propósitos de Deus. Em terceiro lugar, conhecendo a você mesmo. À medida que nós nos conhecemos, nós vamos entendendo os propósitos que Deus tem em nossas vidas. Em quarto lugar, analisando as nossas inclinações. E em quinto lugar, analisando as nossas não inclinações. Tudo isso vai nos dando o norte e as orientações dos propósitos de Deus na nossa vida. Diante disso, meus queridos, e com isso em mente, eu quero trazer 5 aplicações à sua vida para terminar esta palavra. O propósito de Deus é a chave para a nossa realização. Pessoas realizadas são aquelas que vivem o propósito de Deus. Segundo lugar, para descobrir o propósito de Deus, nós precisamos da revelação do Senhor. Em terceiro lugar, a nossa identidade é forjada à medida que realizamos o propósito de Deus. Em quarto lugar, desconhecer o propósito de Deus levará a sermos desgovernados pelo sabor do vento. Ou seja, seremos guiados pelas emoções, pelos desejos, pelas vontades, pelos valores mundanos, pelas mentiras do diabo. Desconhecer o propósito de Deus nos levará a sermos desgovernados pelo sabor do vento. Quinto e último lugar. Pessoas entram em crise porque desconhecem ou porque perderam o propósito de Deus. O apóstolo Paulo, então, ele diz que lutava não deferindo golpes no ar. Ele não corria sem um alvo. Ele foi diligente no seu chamado. Ele foi visceral naquilo que ele foi incumbido para fazer. É nesta realidade, concepção, que o apóstolo Paulo faz analogia com o atleta. Um atleta ama o que faz e é extremamente dedicado e compromissado com o esporte. Você conhece a sua vocação? Busque em Deus a resposta. Você conhece os propósitos de Deus na sua vida? Busque em Deus a resposta. Você tem sido coerente com o seu chamado? Ou você é motivado por uma coroa perecível? Ou você tem ansiado uma coroa imperecível? Que Deus te abençoe e que você possa viver a dimensão deste evangelho tão sublime e puro, em nome de Jesus. Caminho Santo. Queridos ouvintes, obrigado mais uma vez pela tua sintonia, pela tua audiência. Esse programa está chegando ao fim, mas que você tenha no seu coração ânimo de saber que Deus é com você. Qualquer que seja a tua luta, qualquer que seja a tua adversidade, Deus, através de Jesus, é aquele que não vai te deixar, não vai te desamparar. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se você se animar em Deus, a Bíblia diz que Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Como é que eu consigo isso? Lendo a palavra de Deus. Porque quando você lê a palavra de Deus, você vai ler, por exemplo, Salmo 50, verso 15. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Você vai ler no Salmo 119, 50. O que me consola no dia da minha angústia é isso, que a tua palavra me vivifica. Você vai ler, por exemplo, em Marcos, capítulo 10, verso 49. Parou Jesus e disse: chamai-o. E chamaram então o cego, dizendo-lhe: tende bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Quando você medita na palavra de Deus, quando você lê a Bíblia, a palavra de Deus por si só gera vida ao teu coração, gera vida ao seu espírito, gera força para o teu ser. Por quê? Porque o que me vivifica é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é um santo remédio. A Bíblia diz: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. A palavra de Deus diz: diga o fraco, eu sou forte. Deus, através da Bíblia, ele vai fazer com que você receba esse ânimo, tenha bom ânimo, coragem, para que você se esforce, para que você conquiste aquilo que Deus já determinou, para que você alcance aquilo que você tem como objetivo. Deus te abençoe. tenha um fim de semana abençoado, uma vida abençoada, e que você persevere em buscar o Senhor enquanto se pode achar. Um versículo que eu sempre, de vez em quando, deixo é: aquele que é santo, santifique-se mais. Aquele que é puro, purifique-se mais. Porque o objetivo de Jesus é a salvação da tua alma, é a vida eterna para você. Fiquem na paz do Senhor Jesus e até a semana que vem, se assim o Senhor nos permitir. Deus te abençoe. Caminho Santo. Que a graça de Deus, que o poder do Senhor se manifeste sobre a sua vida. Agradecemos a sua participação. Rogamos que Deus possa trazer à luz a sua vida dos propósitos de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, diz o salmista no Salmo 119, verso 105. Que Deus te abençoe, que tenha um bom final de semana e ouça também o nosso Culto Brasil, que gravamos aos domingos na Igreja Presbiteriana Manancial, na DF 140, quilômetro 6, perto do Parque do Mirante, do Condomínio Mônaco, no bairro Tororó, no Distrito Federal. Obrigado e que Deus continue iluminando a vida de vocês e guardando a sua família em Cristo Jesus. Você acabou de ouvir Caminho Santo, o programa evangélico que o Brasil estava esperando. Apresentação: Pastor Lincoln Galvão e Pastor Hélder Rodrigues.